ça, au radio. Nous allons... Oui, c'est possible. Prosegue Guardião da Luz. Ah, aproximado pelo setor noroeste. Ah, 6 milhas do campo. 7, prossegue com as visuais rotatórias. Vai prosseguir para pouso no aeroporto? Afirmativo, vai para pouso. Torre, 1830. 1830, obrigado, bom dia. De Salvador, bom dia, 1260 Gol, destino Recife, informação Papá. Positivo e operante, que irá aguardar para Recife o 390. 390 será ótimo, tá bom, muito obrigado. Aproximando o setor noroeste, 5 milhas para pouso em Salvador. Pouso direto no pátio? Afirmo, se possível. Ok, está autorizado então aproximar direto para o pátio 4. O vento é 1,70 graus com meia dúzia de nós, QNH 1014. Reporte na curtinha, Paulo Pouso. 1,07 graus, 069, direto para o pouso, pátio 4, Guardião 02. Hotel Oscar, prossiga. Quando o Hotel Oscar notificado para a TVL na 1-7, 1 hora, 2-3, aguardando a posição. É, aguardemos a chegada da sua notificação no nosso sistema para a coordenação com os órgãos envolvidos, ok? Rodrigão 02, solo ao solo 3, frequência livre, boa tarde. Eu tô falando com a sala IS, eu não tenho aqui essa notificação não. Vou checar mais uma vez. Era 2283 é o controle. Série 2283, controle. Série 2283, controle. Serviço radar está encerrado a 42 milhas sul de Salvador. Mantenha uma centena em coral. Chame o controle Ilhéus 120, decimal 1. O serviço radar está encerrado. Série 2283, coral chamará controle Ilhéus 120. Afirmativo. Para que hora era a sua notificação? Era 400 Zulu, Romeu Papa Oscar, foi realizada via telefone só. Romeu Hotel Oscar ou Romeu Tango Oscar? Romeu Papa Oscar, já está tapando Romeu Papa Oscar. Romeu Hotel Oscar, aguarde um instante, já foi verificada a existência da sua notificação, ok? Senhor, Romeu Hotel Oscar, tenho necessidade de saber a previsão devido à bateria, senhor. É, aguarde, chame em 5 minutos ou aguarde ligado, Romeu Hotel Oscar. Aguarde, Romeu Hotel Oscar. Romeu, Hotel Oscar. Romeu, Hotel Oscar, prossiga. Só não tem mais autonomia de bateria sem acionar os motores. Se autorizado, aciona, ou caso contrário, vai cortar a comunicação e volta a chamar em 5 minutos. O Romeu, Hotel Oscar. A seu critério, comandante. Vai acionar por conta e risco e aguarda acionado. O Romeu, Hotel Oscar. A seu critério, comandante. Sim, condições visuais, por informação, caso 406 na vertical do próximo, bem próximo do farol de Itapuã. Confia para o caçador. O caçador 06 encontra no farol de Itapuã a 500 pés. Caçador 08, prossegue em condições visuais, acude através do Parque de Itoaçu. Patango, Romeu, Hotel Oscar. Aguarde, Romeu, Hotel Oscar. Aguardarei. Solo Salvador, Neltan 3895, confirma. Contato bilateral com o caçador 08. Sinto aguarde para Guarulhos. Senhor, não escutar muito isso, mas provavelmente tem como coordenar pela 058, por gentileza? Claro, vamos verificar a autorização, a autonomia do centro existe, mas a gente solicita lá. Ok, agradece, 3, 2, 4, obrigado. Só preciso de coordenação em 20 minutos, não vai estar decolando. 7. Alô, muito bom dia, o Papatango Alfa, tem que dar papá, 3 a bordo no pátio da Bata, na escuta do Porto de Santos. Alfavito Juliette, queira aguardar. Alfavito Juliette, qual a sua intenção de voo? TGL sobre voo em Veracruz. TGL e sobrevoo em Veracruz. Gente, quero aguardar. Afirmativo. No 260, pronto para a cópia. Futuro controle. Ou no 260. 208, caçador 06, passem a frequência da torre, 18.30. Ou Bruno 260, está autorizado 390 para Recife, pela Upper Whisky 58, prevista saída Puca, transição Aracaju, com curva à esquerda, porta decolagem. Pista em uso é 1-0, frequência do controle de Salvador, 119.35, o transponder é 5511. Lembrando que a cabeceira está deslocada em 1.200 metros, gol 1-260. Ok, lembrando a cabeceira, não esquecer, que é 1.200 metros deslocado. Ficou 390, voa na Prisco 58, destino Recife. Sai com curva esquerda, o Caracaju dá 10, lógico, e 19.35. E 5511 é o código. Afirmo. Valeu, obrigado. Alfavito Juliette, pronto, cópia. Eu? É Alfavito Juliette, vai decolar da 17, vai fazer curva direita, evitar o corredor axé, vai decolar com 1.500 pés por curva direita. Frequência do controle é 1.9.35, seu transponder é 0.1.5.1, fazer toca remetida em Vera Cruz. Alfavito Juliette. Evita o corredor axé. Alfavito Juliette para acionamento táxi, decolagem, vai chamar a torre 1-8, decimal 3, bom voo. 3, obrigado, volta. Volta. Senhora, Rodolfo, Oscar. Onde é o teu Oscar, prossiga. Rodolfo, Oscar, o Romeu Hotel Oscar, o senhor pretende realizar quantos toques remetida em, na 17? Ok, o senhor estará sujeito ao tráfego, ok? Nós temos um tráfego intenso agora de helicópteros em missões militares decolando do pátio do Graé. O senhor estará sujeito a esses tráfegos e também aos outros que decolam em pouso da 17 e da 10. De forma que o senhor vai acionar o código 0170 para identificação do controle, mas não irá chamar o controle de Salvador. A sua frequência será apenas a da torre em 1.8.3. O Romeu Hotel Oscar. Ok, Romeu Hotel Oscar para o táxi e coordenações com as curvas à direita ou à esquerda após a decolagem. O senhor vai chamar a torre agora em 1-8, decimal 3. Pushback, acionamento, gol 260 no 5. Gol no 260, está autorizado, pushback, acionamento. Ok, tchau, tá. No Traverde, no 0, caçador 08. Caça luz é muito, tá livre, base, pouso na cabeceira no 7, o vento é de 200 graus com meia dúzia de nós, caça 208. 208. Até o Oscar tá livre, o táxi que negar 1014, chama para ingresso na 17. Na final do 1-7, 08. Livre pouso, reporte no solo controlado, 210 graus com 9, nosso caçador 08. Eu vou atacar no solo controlado, 08. Alfa 208 no solo aos 29, ele está levando a Oscar. Tenha um bom dia, até já. Siga. Afirmativo, senhor. Pode por gentileza 360 para RJ? Pronto, para cópia. Sempre. Próximo, siga. Azul 4107, autorizado 360 para o Rio de Janeiro. Será Upper Whisky 50, prevista saída da EL, transição de Né, com curva à direita após a decolagem. Pista em uso, 1-0, frequência do controle, 1-9.35, seu transponder 5514. Azul 4107, cabeceira deslocada, 1.200 metros. Azul 4107, ciente, Rio de Janeiro no 360, sobe na EL de Né. Para Upper Whisky 50 após a classe direita, decola da 10-119-35, 5514, nosso transponder, sente do Notam 1200 metros, deslocada ao 4107. Afirmo. Da 3895-60, com 68 a bordo, alterna Fortaleza 3:30. Sente gol 1260, está autorizado seu táxi. Pátio principal, Juliette à direita, Alfa à direita, até a Delta. Cabeceira deslocada 1.200 metros, o ajuste é 1.014. Voo no 260, bom voo. Juliette, Alfa, Delta, ponte espera, deslocada da 10, 1.014, 260. Voador, tá 3895, pronto para pushback, acionamento, posição 1. Tá 3895, está autorizado pushback, acionamento, aguarde cópia. Guardando cópia, tá 3895. Voo no 260, cotejamento correto, ingressando na Alfa agora, chame torre, 1-8, decimal 3, um bom voo. 230, obrigado, bom dia. Bom dia. Já 3895, pronto para cópia? Pronto, cópia, tá 3895. Ok, tá 3895, informe que foi preteado junto ao centro Recife, porém ele foi negado lá pela Upper Whisky 58. Seu voo será pela Upper Whisky 50, né? O nível autorizado é o 340. A saída será da EL, transição de Né. A curva será à direita, a pista em uso é 1-0. A frequência do controle 1-9.35. Seu transponder é 5516. A pista está com a cabeceira deslocada 1.200 metros, está 3895. Autorizado Guarulhos, nível 340 pela Upper Whisky 50, saída da EL de Né. Delta batendo ponte espera, com 260. Bom, 260, tá livre a linha decolada, cabeceira deslocada 1.200 metros, QNH 1014, o vento é 210 graus com 99. Ok, a linha decola, da 1.0 deslocada com 260. Alaska está livre, ingresso, chama a linhada para o 1-7. O voo 260 do Colosso 35, chama o controle 1935, tem uma voo e bom dia. 19 com 35, até logo, obrigado. O Romeu Teológica, confirme se após a decolagem tem condição de curvar à esquerda e cruzar sobre a torre de controle. 260 na Pucaracaju. Guajamo, prodigamos vigilância no 260. Guajamo, gente. Autorização para Porto Seguro. Confirmando o solo, Salvador. Golo 777, aguarde Porto Seguro. Sente aguardando, Golo 777. Golo Salvador, 3895 para o táxi, JB 49, alterna Galeão, 4 horas e 30 de autonomia. Net TAM 3895, sou autorizado táxi, eu entendi, 49 PLB? Afirmativo, 49. Ok, táxi via Índia direita, Alfa direita e Delta à esquerda, cabeceira deslocada 1200 metros. Antes da Delta, chame a torre 1 no 8, decimal 3, o ajuste é 1014, faça um bom voo, TAM 3895. Ok, sim, sou autorizado via Índia, Alfa e Delta, chamar a torre antes da Delta. 3, 2, 1, 5, obrigado.